esse amor. Quero outra vez teu carinho. Vem matar esta saudade. Volta para mim, por favor. Não quero ficar sozinho. Outras mulheres eu já tive. Que eu escrevi nesta canção, porque sinto. Sofri por

meu fruto proibido. Não sei se sou capaz de tirar-te de onde estás. Tu estás tão escondido. Eu sei que estou a errar, não consigo respirar. O amor é mesmo assim. Não sei qual é a missão, este beijo na minha mão, sem ter-te ao pé de mim. É por amar que eu sou capaz de tudo. É por amar que eu até mudo. É por amar que eu vou ao fim do mundo. É por amar que não paro um segundo. É por amar que eu sou capaz de tudo. É por amar que eu até mudo. É por amar que eu vou ao fim do mundo. É por amar que não paro. Meu fruto proibido. Não sei se sou capaz de tirar-te de onde estás. Tu estás tão escondido. Eu sei que estou a errar, não consigo respirar. O amor é mesmo assim. Não sei qual é a missão, este beijo na minha mão, sem ter-te ao pé de mim. É por amar que eu sou capaz de tudo. É por amar que eu até mudo. É por amar que eu vou ao fim do mundo. É por amar que não paro um segundo. É por amar que eu sou capaz de tudo. É por amar. Canal 2. São os teus lindos olhos que me fazem delirar e o teu corpo me abaixa. E os beijos que tu me deste são fogo, são a razão do meu viver. E só por isso te quero agora. São os teus lábios cor-de-rosa, teu jeito sedutor. Fica-te com amor. Não existe no mundo nada igual a ti. Os beijos que tu me deste nunca mais esqueci.

abandona os filhos teus. Onde está o Criador da perfeição sem igual, que ao ver crianças em perigo não as protege do mal? Que o tempo